força do mal vai ser em vão. Luto, persisto em procurar solução. No rap o relatar de uma sequela. Na favela um sentimento não mostrado na tela. Irmãos que se foram pra desespero da família. Desandar não é comigo, essa não é minha trilha. Não, do lado pobre a minha mãe, a força de vontade. Dessa vontade alcanço a minha dignidade. Tô ligado, difícil sobreviver sem ambição. Mas droga e revólver não vai trazer solução. Aumenta o desespero, destruição é a cota. Tráfico, assalto, disparo, velório, o campo é na bosta. Cai na cadeia, sofrimento, choro e agonia. Tem que quebrar a corrente na mente e a rebeldia. Sou de guerra, irmão, então sou periferia. Muito obrigado, Senhor, pela luz que me guia. Agradeço todo dia pela força e vitória. Que o Senhor esteja sempre em sua memória. Porque aqui a vida é dura, o amor é traição, a alegria é amargura. Toda a força do mal vai ser em vão. Sobre nós, Satanás, não. O inferno é logo ali. Se esquiva assim, te mostraremos a solução. A solução, solução. Toda a força do mal vai ser em vão. Sobre nós, Satanás, não. O inferno é logo ali. Se esquiva assim, te mostraremos a solução. Pela vida e felicidade do meu filho, das tentações do mal, por Deus me esquivo, dos portões do inferno me livro, me apegando ao rei, nosso pai Jesus Cristo. Em memória de minha mãe, dona Silvia Helena, do crime, das drogas, psicológica, para não dar mancada, deixar a brecha, eu tomava eles no peito, papa vela. Pelo sagrado sangue de Jesus que foi derramado sobre a cruz. Chocolate 2007, das trevas e a luz. E aí, dona Júlia, obrigado por sua ajuda. E na minha caminhada, não ter me deixado só. Salve, salve a Soma XZ, nunca mais B.O. Ó, verídico, testemunho, sem calibre da mão. Nunca mais detenção, pois aí. Ao me deitar, tenho a impressão que alguém está a me observar. Será o anjo a me rogar o bem? Então, tem mãos meu na rua precisando da benção também. Quem sabe a dona morte vem com seus planos tentando me levar ao mundo do espanto. Espero que não, pela paz eu clamo. Sei também que é preciso eu ir atrás. Nessa sou que vou, sem medo de errar. Tenho certeza, páginas do meu livro não precisarei retornar. Assim como a família é triste, a mãe se acaba ao saber. Sua filha é caçula, mais famosa da quebrada. Seu filho devendo na bocada, pai de família em pleno meio-dia. Não enxerga mais nada, pois o álcool nele manda e desmanda. Tudo isso fortemente espanta. Seus avós assistem e dizem que simplesmente tem dó. Estranho, me sinto só, homem lembrado do ano que se foi. Dessas pra melhor, se pá pra pior. Jeová Kadosh, Adonai, ó Deus Santo, meu Senhor, compreender, me ajudai. Dê origem a todo o meu louvor, ao nosso louvor, testemunho verídico. Dê origem ao nosso louvor, meu Senhor. Toda força do mal vai ser em vão, sobre nós, Satanás, não. O inferno é logo ali, se esquiva assim, te mostraremos a solução. A solução, solução. Toda força do mal vai ser em vão, sobre nós, Satanás, não. O inferno é logo ali, se esquiva assim, te mostraremos a solução. Jesus, livrai-nos do mal, abençoe este humilde louvor.